graças a Deus. Bom, irmãos representantes que se unam. Sim. Não queiram derrubar o outro. É. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Bate tambor lá na Angola. Neve, isso é a Umbanda. Paz e amor. Filho, o hino da Umbanda se canta por cantar. Mas para e cante para você mesmo. Olha a mensagem que se é passada. Sim. Mas me fala se é seguida. Eita, vó. Não é? É a força poderosa. Uhum. Pai Oxalá é que vai lhe ajudar. Uhum. Não é, meu filho? Sim. Sim. É a união de forças comandadas uhum. por Oxalá. Uhum. É o abraço. Uhum. A Umbanda é você querer fazer mais pelo seu próximo do que para si mesmo. Porque se você faz com amor para o seu próximo, você vai ser coberto na sua necessidade. Não é, filho? Sim. Mas o que se quer, primeiro eu. Nossa. Primeiro eu. Eu tenho que estar bem. É. Não é? É. Sim, todos têm que estar bem, meu filho. Sim. Espiritualidade não quer ninguém rastejando. É. Espiritualidade não quer ninguém sofrendo. Mas a espiritualidade testa o ser. Não é, meu filho? Testa. Para saber se realmente você tem o coração e você tem a dedicação de fazer. Você está aí todo assim, catifúrio. É. Está aí com o corpo um pouquinho que queria estar na sua tarimba, ali quentinho, quietinho, sem falar com ninguém, né? É verdade. Mas você está aqui escutando o nego velho, nega velha falando, falando, falando. Graças a Deus. Não é? Sim. Quando o povo se coloca a fazer uma coisa, o corre, corre, quebra. O filho fica doente. Fica. A mãe xinga. O pai não olha pra cara. É assim mesmo, irmão. É? É. Mas aí você para, aí os seus mentores estão através assim, falando, vai meu filho, segue. Graças a Deus. Segue, vai em busca. Quando você voltar, nós já resolvemos a situação. Oh, meu Deus. Mas aí se confia. É. Vai. Vai. Não é? É, vó. A minha filha. Quando foi para ela fazer a primeira obrigação dela na Umbanda, que foi o coroamento dela, ela foi testada de todo jeito, filho. Nossa, amor. O papai terra dela falou, vai, não precisa voltar. Meu Deus. Que você não tem mais casa com você. É. E minha filha chorando, na porta da casa dela, ela falou assim, minha mãe, Dalá, que é a cabocla dela, me dê força, minha mãe. Eu estou indo em nome da espiritualidade. Oh, graças a Deus. Mas quando eu saio de lá, eu preciso ter minha casa. É. Eu preciso ter minha vida. É. Então eu estou indo em busca. E sei que quando eu voltar, tudo vai estabilizar. Minha filha foi. Lá ficou os dias recolhida. Quando voltou, tudo estava resolvido. Oh, meu Deus. Mas confiou, filho. Confiou. Tem que se confiar. Então. Tem que se acreditar, não adianta falar, tem um nego velho, uma nega velha, não confiar nele. Não adianta. É mesmo, é mesmo. Meu filho, olha, se nego velho pegar uma cunha com o rio, que é a água, mais nada. E ali o nego velho trabalhar. E ali ele vai levantando remédios e remédios, remédios e remédios. Olha. E ele fala, toma meu filho. E você acreditar que ali está o seu remédio, ali vai estar a sua cura. Já. É. Não é, meu Sim. filho? Sim. O povo das igrejas tem mais fé do que o povo de Umbanda. Ai. Não é? Se o pastor fala assim, olha, se joga aí nessas águas, que você vai encontrar a cura, é o pastor que está dando a cura? Não, meu filho, Não. a cura é nosso acho, Senhor. É a fé da pessoa. E a sua fé. É. Mas o povo se joga, filho. É. E acredita, vó. Entendeu? É. Aí o povo de Umbanda fala, o pai de santo fala assim, vai lá, meu filho, vamos entrar na cachoeira. Não, a cachoeira é zelada. Ai, a minha mãe. Foi encarnada? Eita. A minha mãe tá me iluminando. É tudo mágico. Não, minha mãe tá me iluminando, meu pai tá me iluminando. É. Mas eu não quero fazer nada, não. Nossa, vó. Não é, meu é. Então é onde se dá o início, o primeiro passo é seu. É, olha lá. O segundo passo é nosso. Nossa. E vocês vão até, porque eu percebi já, na minha vida é assim, eu só tenho que fazer tudo que eu consigo fazer, o resto o Espírito ajuda. Aí na passagem Deus fala, Jesus fala, eu te dou a vara, para você pescar o peixe, para você que vai trazer. Oh. Não é assim mesmo? Sim. Mas é isso que quer dizer, tá aqui agora, vai lá e pesca seu peixe. É, é assim. Ô pai, a gente tá ouvindo falar que a Umbanda hoje tá começando a crescer sem alicerce. Por que que tem gente que fala assim, pai? Ô meu filho, o amigo de Imbré Miguel vai fazer falar do Brasil ser assim. As impressões que lhe fazem esse falar, hoje tá de moral, hoje de enfrenta. Essa pessoa é sem alicerce. Sabe, Jim, pro quê, meu filho? Uhum. Porque Jim, desde quando a Jim Branda nasceu, já está enraizada. Oh, graças a Deus. Pode Jim passar o tempo e as matérias de achar que muda. Mas não Jim muda nada, porque se mudasse, filho, não tinha mais nenhum velho, não tinha Jim caboclo, não tinha Jim boiadeiro, não tinha mais Jim criança, não tinha Jim nada. Oh, yeah. Porque Jim está arraizado, filho, e que está arraizado, filho. Não se vai sem a licença, como você fala. Então esse enfrogo que se faz esse falador, filho, precisa bater as um coroa no chão e se fazer falador. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Oxalá, se me empregou porque eu não sei o que estou falando. Oh, meu Deus. Viu? Hoje falta fralda, sim. Médios, sejam bem preparados para se poder conduzir a casa espiritual. Mas a Umbanda não. A Umbanda é feita para as entidades. A casa de religiosa é feita para ser conduzida pelo mentor carnal da casa. Então quem está assim sem formação, filho, são aqueles que estão fazendo parte da realização carnal, que sim precisa fazer sua formação religiosa. Agora, a Umbanda não, filho. A Umbanda desde quando foi criada pelo Sete Cruzeiros, meu filho, ela já deu a sua raiz. Viu, meu filho? Então, não. São os praticantes que precisam fazer o seu trajeto, precisam fazer suas obrigações, os seus consagramentos, os seus coroamentos, para poderem fazer a encaminhada correta do que é a espiritualidade, a formação do sustentamento. Agora, sem fazer, falar do que a Umbanda está sem isso, não. A Umbanda é realizada para toda a eternidade. Viu, meu filho? Sim, sim. Graças a Deus, mano. Ah, você está feliz de estar com nós, meu filho? Mas demais da conta, não, meu filho, tá sendo de famoso para José te falar, não? Tá sendo famoso demais? Tá sendo de ensinamento para José? Graças a Deus. Então a gente tá pronto, meu filho. Oh. Nós não precisa salvar muitos, mas precisa dar salvar na fé, tá bom, meu filho? Oh, meu Deus do céu. A gente não precisa ser escutado por muitos, mas ser escutado pelos anjos, tá bom. Oh, meu Deus, graças a Deus, pai. Ô, vó, então, quando a gente... porque tem gente que diz assim, olha, tá bom, gostei do preto velho. Mas daí chego lá, tem Exu também. Eu só queria que tivesse gira de direita. E como é que é isso? Falei na tarde, toda vez. É, e aí, vó? Um não trabalha sem o outro. Um o quê? Não trabalha sem o outro. Um trabalha sem o outro. Olha lá. Um doutor? Doutor, se foi feito uma magia, precisa ter um doutor para quebrar aquela magia. Um especialista naquilo. Isso. Mas o preto velho é um especialista em tudo. Nem tudo, filho. Nem tudo. Por que eu vou me colocar que eu resolvo tudo? É... Se não é assim. Ah, lá. Se até nos orixás, se até na criação fosse colocado cada um no seu, por que que um nego velho vai resolver? Então não pode ter mais a jovem de idade, só tem nego velho. Não é assim. Eu seria tão sem frágil, haja você entender que o pé de pau. palmeira nasce por ela lá em cima, cria coco. E por dentro do coco tem água. Vocês sabem por que tem? Por quê, pai? Vocês sabem por que o coco tem a casca dura por fora e a água suave por dentro? Por quê, pai? Porque a casca é para lhe cuidar, filho, daquela água para ela ser pura, para se poder beber. O povo das encruzilhadas é a mesma coisa, filho. É aquilo que nós não podemos tirar no mundo astral das vocês, eles que estão mais perto das vocês poderem limpar. Para depois nós passar e ajudar vocês maravilhosamente. Viu, meu filho? É isso. Hoje você sabe que uma cuia de um coco, ele foi aberto no meio, você põe água ali dentro para que você pode beber, para não ter que beber só com a mão. Isso. Quando se começou a origem da vida, o homem encontrava água para matar a sede, ele pegava a mão e bebia, né, meu filho? Depois ele entendeu que ele podia pegar uma folha, apanhar água e beber. Depois ele entendeu que podia cortar um coco, apanhar água e beber. Não foi assim, meu filho? Depois ele aprendeu que ele podia pegar uma pedra, bater e nascer o fogo, não foi assim, meu filho? Depois se foi passando, ele foi e fez a espoleta, não foi assim, meu filho? Depois nasceu o querosene, não foi assim, meu filho? Então tudo é o que? Um precisando do outro. Não é assim, meu filho? Um completo o outro, pai. É, meu filho. Então... A visão que você colocada do povo da esquerda é errada, filho. É errada, pô. Existem povos que querem trabalhar com a direita sem a esquerda e os que querem a esquerda sem a direita. É, tem também, vô. O povo nunca está satisfeito, né? Não é assim? É. Mas nós temos, não é, meu filho? É. Quem? Quem trabalha só com a esquerda, vó, fala assim, ah, porque o Exu que conhece mais, ele é mais da terra, ele se fala com ele entende, ele é mais camarada, entende tudo que eu falo e tal. Não preciso da direita. Tá em desequilíbrio? Tá em desequilíbrio, vó? Como é que é, pai? Tá em desequilíbrio, minha filha. Tá em desequilíbrio. Aí, o que adianta você, filho, saber que tem um pé e não tem os dedos no seu dinheiro? Oh, meu Deus. Fala, pai. Você vai ter um pouco de pé, não é, filho? Não é assim, filho? Sim. Então, como é que você pode fazer a cultuação de uma força só, sabendo que pelaquela cultuação da força existe um outro universo de uma luz? Você só vai viver sobre o mundo obscuro, não é, meu filho? Você só vai viver sobre os mundos material, como você disse, as coisas material. Ah, porque o Exu faz, o Exu traz, o Exu dá. E a sua paz de espírito? E a sua paz de consciência e inconsciência? Aonde fica, meu filho? Sabendo que existe um outro portal de luz que você não chama. Será que tudo em sua volta vai ser glamour, meu filho? Nossa. Será que tudo em sua volta vai ser de bom e de benfeitoria, meu filho? Não. Nos momentos que você mostrar para os outros que você está bem, que você está forte, é ali que você é mais massacrado para chorar. Viu, meu filho? Então... Foi dado o direito do livre-arbítrio, foi, meu filho? Foi. Vocês fazem a própria escolha. Mas diante da própria escolha que vocês fazem, vocês sempre levam a pergunta dentro de vocês que muitas vezes não tem resposta a dor. Por que é que eu faço e estou vivendo assim? Porque está esquecendo de um pedaço. Viu, meu filho? Está esquecendo de um pedaço. É a mesma coisa você saber que o mato queima e não pôr fogo nele. Viu, meu filho? É a mesma coisa de você fazer a cultivação da parte da esquerda e esquecer a direita. É a mesma coisa de você fazer a cultivação da direita e esquecer a esquerda. E saber, meu filho, que as duas lados da vida precisam estar juntas. É a presença e a ausência. Viu, meu filho? O que é nego vai fazer falar de novo? A carne vive, mas o espírito que é fortalecido. E se ele não tem a bênção dos dois lados, meu filho, como é que se vive sozinho? Hã? É. Como é que se tranca-se dentro de um canzoar sozinho, meu filho, e vive ali trancado? É, não dá. Hã? Se você nasceu para ter a semente da família, se você nasceu de uma família, se você nasceu correspondente a uma união, então tudo se faz a grupo, filho. Tudo se faz ali, ali uma corrente, filho. E tudo se faz ali um extenso, a obra da força e da caridade para se viver. Se o corpo não precisasse da roupa, a roupa estaria no corpo? Não. Então, se o corpo não precisasse do alimento, para que a terra poderia ser plantada? É. Hein, meu filho? Para nada, meu filho. Entendi. Então quem leva só o povo da cabanga, Só o povo da esquerda esquece o povo da direita, filho. Todos os dias, todas as noites, falta alguma coisa dele. A espiritualidade, filho, não é feita só pelo espírito, mas por uma dimensão espiritual. Viu? Entendi. Então, os Exu, nesse caso, vamos dizer, eu sou uma pessoa que só cultua os Exu. O Exu não vai dar um toque para mim e falar, não é assim, meu filho? Às vezes sim, o Exu sabe de tudo isso, como sabe. Às vezes é a matéria que é ignorante, não quer obedecer a resposta do Exu. Ah, tá se enganando, pai? É, se enganando assim mesmo, meu filho. Porque acha que ele pode resolver tudo e falar por si próprio. Fala por si próprio, mas não fala pela espiritualidade. Se tu da espiritualidade pudesse vir falar, faz, você não teria escolha. É. Então a escolha é sua, não é? É. O povo passa dias e dias, um dia a dia assim, cantando para Exu, canta para Exu, canta para Exu. Tudo é Exu. Tudo é Exu, é. Tudo se tem duas polaridades. Duas polaridades. Positivo e negativo. Sim. Agora, quem canta para Oxalá dias e dias? É. Quem canta para Nego Velho dias e dias? É exagero, não. Não é, meu filho? A magia é bonita? É bonita, filho. Mas não para tudo, toda hora. É. Todo momento. É, a magia de Exu é famosa. É famosa. Mas não para todo momento, meu filho. Tudo na sua hora. Olha. Né? Entendi. Mas o povo quer viver nisso, quer viver nisso. Entendi. Agora, uma coisa que eu quero saber, assim, muita gente também gosta de saber, do preto velho, qual que é o segredo que as crianças trazem para a Umbanda? O segredo, meu filho? É, pai. Ô, oh, meu filho. Ninguém faz coisa que nem nego velho faz. É mesmo? Bom. Você já fez escutador que a criança é inocência? Sim. E se a criança é inocência, ele tem aberto todos os caminhos para andar, minha filha. Olha. Qual é a maldade que a criança tem? Nenhum. E ele, dentro do mundo espiritual, sendo uma criança, ele é caminho aberto para ir aonde quer e vir da onde quer. O espírito da criança, a manifestação do herê dentro de uma casa, meu filho, é trazer a alegria, a renovação da energia, é trazer numa brincadeira que ele faz a sabedoria do ancião. Você sabe o que é um ancião, meu filho? Uhum. Então, é de uma inocência ao grau mais alto da elevação espiritual, se tornando um ancião. Que em qualquer lugar, ele numa gente de caboclo, ele entra numa gente de baiano, ele entra numa gente de boi velho, ele entra numa gente de negro velho, ele entra numa gente de madrinha, ele entra numa gente de cigano, ele entra. Mas ele é. Viu? Por que, meu filho? Porque a inocência prevalece a alegria. Oh. Viu? A criança só chora quando se é acuada. Quando se dá o direito, não se dá o direito dela de expor, expressar a liberdade de viver pela pureza. Então a criança, dentro da religião, dentro da Umbanda, é abraçar todos e dizer, ó, sou pequeno, mas tenho um amor tão grande que você maior que eu não consegue mostrar aos outros. Viu, meu filho? Nossa. Então eles têm muita lição para ensinar para a gente, né? Muito, meu filho. Muito. Não é porque é criança que tem que vir só fazer farra, não. É. É um espiritual e muito do importante. Viu, meu filho? É. O povo cultua ele só a brincadeira. É. E não é isso. Não é isso, né, Val? Como eu falei. Ele faz coisa que nem nego velho faz. Tudo na sua, no seu caminho, sabe? Como eu falei, cada um tem o seu feiticeiro ali. Tá. Viu, meu filho? Tá. Agora, a avó trouxe a palavra feitiço. E é outra coisa que as pessoas às vezes procuram entender, e eu vou dizer a verdade, até eu, muitas vezes, da oferenda, avó. Que espírito no corpo? A gente vai assim e faz essas perguntas, porque tem essa ideia que, igual a senhora falou, a gente gosta de projetar o defeito nas coisas, né, pra gente se achar o certo, não é? Fala assim, bom, se eu tô vendo que ali tá defeitoso, tenho certeza eu que tô certo. E a pessoa fica feliz, mas é uma felicidade ilusória, não é, pai? Ô, meu filho, eu vou deixar a minha cabeça fazer falar, né? Depois fala, eu vou falar. Tudo você tá lidando com o encantado. Você tá ofertando. ofertando aqui. Aquilo que é ofertado de encanto e magia que se é criada, tudo se é coberto na necessidade que se é colocada. Um pratinho com doces, sete copinhos de guaraná. É. Sete chupetinhos. Tira uma pessoa do coma. Nossa, avó. Ah, mas é sim, é uma balinha boa, não é? Mas você colocou, você encantou aquilo. Ah. Aqui, tudo vai para a natureza, meu filho. Sete dias depois, as frutinhas já estão lá. É. É natureza. E ali vai, é natureza. E tudo se é imantado para o céu, filho. Tudo se é imantado para a energia. Não é assim? Ah, sim, sim. A natureza dentro do seu ciclo recebe aquilo. Tudo no encantado. Se você não acreditar no que é encantado, você não acredita no espírito. Entendi. Você não acredita nem em Deus, se for assim. Então a oferenda pode fazer. Sim. Fazer não isso. Só pode, como é obrigado, meu filho. Oh, meu pai. É obrigado, meu filho. Se não o Senhor Jesus Cristo dividiu o pão, não foi uma oferenda? Foi. Se não o Senhor Jesus Cristo dividiu o vinho, não foi oferenda? E ele deixou como sustentamento dentro da Igreja Católica a hóstia, não é? Foi. Se alimentar e fortalecer o seu espírito. Foi, gente, puxou a hóstia da boca da fome. Se alimentar pela hóstia e fortalecer o seu espírito, isso, não é? Isso, isso. Faça a sua oferenda e ofertaleça, fortaleça o seu espírito. Isso. É necessário, filho, aquilo que você não fortalece, meu filho, enfraquece, filho. E se você está dentro da espiritualidade sobre o mundo da natureza, você precisa fortalecer aquilo. Se a chuva cai, ela só cai de bonita? Não. Ou só cai de feia? Não. Não, né, meu filho? É para molhar a terra, para molhar a folha, para não poder fazer uma limpeza, não é, meu filho? Isso. As oferendas é a mesma coisa, meu filho. É para fortalecer, é para limpar, é para tirar o que é negativo e trazer o positivo. É isso, meu filho. Enquanto os médicos, enquanto aqueles que dizem que é praticante, meu filho, não conseguem entender que nosso Senhor Jesus Cristo deixou a oferenda na hóstia, no pão e no vinho, e ele não quer fazer as suas oferendas religiosas, ele só vai perder. Ele só vai deixar de ganhar, ele só vai deixar de abrir os caminhos. Ele não vai abrir os caminhos, ele não vai prosperar, meu filho. Porque o pró-espírito, a espiritualidade, o espírito que nasce dentro da matéria, que se vive dia a dia, meu filho, necessita do fortalecimento. Se a matéria não cuidar disso, meu filho, como é que um bom espírito pode dar um bom caminho? Aquilo vai se enfraquecendo, filho. Aquilo não vai tendo sentido, meu filho. Então precisa, as oferendas é o sustentamento para ajudar a quem está fraco. Você entendeu, meu filho? Sim. Se a Jussi não fizesse as obrigações, se a Jussi não der uma oferenda ao Ogum, se a Jussi não der uma oferenda ao moço da sua capanga, você vai conseguir caminho próspero? Não. Mas, meu bem, mas por que eu não consigo caminho próspero se eu não fizesse as oferendas? Porque a negatividade já faz morada dentro da Jussi. E aquelas oferendas para fortalecer e tirar a negatividade. Mas o povo hoje fala, é espírito, é luz, eles por si próprios faz tudo. É isso mesmo, vó. É assim como o povo hoje fala. Fala mesmo, vó. Não é? E aí? Mas é luz, então tudo é respeito. Tem força. Que bonito. Eu queria eu poder fazer assim, tudo isso em minha filha sem pedir nada. Viu, meu filho? A força vocês têm, né, vó? Mas não tem o direito de fazer tudo. Tudo precisa de um processo. Vocês também têm que fazer. O que é, meu filho, ir numa mata e colocar sete frutas para o seu caboclo? É. Mas o povo combate, porque vai dar. Mas o caboclo não vai comer. Não é? O espírito não come. É. Não é? É. Renovação de energia. Mas o espírito da natureza come. E é o espírito da natureza que vai interagir na sua vida. Mas o espírito da ignorância é mais forte. Não é? É. Pode não aceitar. O espírito do combate é mais forte. Meu Deus. Não é? É. Agora o espírito da humildade de aprender está extinto. É, mas esquece de fazer entendedor, minha velha. Minha, que a boca Pede água. Minha filha conhece. Os invocam em Angola que tem vontade de pegar as bengalas da cabeça dos filhos. Eu falo, eu vou dar bengalada, não sei se vocês me escutaram, os invocam falando. Ô, minha avó. Ué, se nós falamos, olha, como é tão difícil entender. É, vó. Não é, minha? É. Como é difícil. As oferendas, filho, é dar sustentamento às vocês. Nós podemos ajudar vocês, como o Negabria fez falando. Mas para ajudar vocês, nós temos que sustentar os karmas das vocês. Ah. Viu, meu filho? Entendi. Os karmas das vocês. Viu? Para as coisas poderem acontecer. Viu? Sim. É necessário. Então, por exemplo, se eu levo lá para o meu caboclo na mata umas frutas, 7 frutas, agora a mata tem uma energia que não tinha antes. E o caboclo tem autorização de usar aquilo como crédito na minha vida. Mais ou menos por aí. É isso, meu filho. O seu próprio espírito, caso você tenha, que está ali entregando aquilo à natureza, a natureza está recebendo, você está vivendo no mundo da natureza e a natureza está ofertando um sustentamento para você. É isso. Mas, ô pai, quando é, por exemplo, o povo assim, tem medo do Exu, que você entrega uma vez, depois tem que entregar toda hora. Aí eles falam assim, mas daí eu vou ficar compromissado de ficar, entre aspas, assim, tratando dele, olha só o jeito que fala. E aí eu não vou mais ter paz na vida, que no dia que eu não for, ele vai falar, olha, cadê a minha comida? Você só tem fome uma vez? Você só tem inzala uma vez, inzala é fome. Você só tem uma vez? Não. Hã? É todo dia. Para você ser abraçado, precisa de 2 braços e 2 mãos, não é, filho? Ou não? Sim. Então, para você sustentar uma boa energia, ela tem que ser lembrada uma vez só. Ah. Para você saber que você tem um anjo de guarda, precisa lembrar dele uma vez só, meu filho? Para você agradar um capangueiro, filho, você precisa lembrar que você vai ser escravo dele? É. E... se você já é seu próprio escravo, se escraviza por si próprio. Então está errado esse pensamento. Espírito, filho, não quer escravizar ninguém, não, meu filho. Espírito não quer judiar de ninguém, não. Vocês que se judiam de si próprios. É. Entendeu, meu filho? Sim. Tudo aquilo que você entrega, não precisa estar entregando sempre. Mas precisa estar lembrando de se levar sempre um presente. Para que esse presente seja um bom agrado de felicidade. Alguém cuida de você durante anos e anos. Dá se não faltar, viu, meu filho? Como nós falamos aqui na casa, né, filho? Casa de um sócio, prosperidade, não há de faltar, não é, meu filho? É a fartura. Aqui é fartura, porque você oferta, entendeu? Ah, onde se oferta, se tem prosperidade. Entendi, entendi. Quem tem a predisposição de ofertar, está na fé que tem o suficiente. Agora, se você der para o seu Exu, para o seu caboclo, para qualquer espiritual seu, com dó, ou já falando assim, olha, já estou dando para cada boca. É. Ah, meu filho, você pode esperar que vai lhe faltar. E não é eles que estão fazendo falta, não. É a sua própria fé que está faltando. Atitude, né? Entendeu? Sim. Oferta, prosperidade. Isso. Então responde assim, a pessoa que está ouvindo. Ela pode um dia falar assim, ah, eu mudei de ideia, agora eu quero ir num outro lugar, não quero mais alimentar o Exu ou qualquer entidade. Ele pode ir embora sem ser perseguido? Embora sem ser perseguido, meu filho? O direito é dele. Espiritual não persegue ninguém. Ele vai levar ele junto, né? Ele não persegue ninguém, filho. É que eu já falei da outra vez. É. Que o povo coloca que o espiritual está dando chuva. É. Eu estou apanhando o espiritual. Está apanhando nada, mas não bate ninguém. Embate é o próprio destino. Se você abre uma porta, nós estamos lá dentro daquela porta. Onde você abre o canal, nós estamos lá esperando você. Oh. Aí nós abraçamos, nós ajudamos, não é? É. Nós caminhamos. É. Aí você quer sair e fecha aquela porta. Eu fiquei lá do lado de lá, filho. É. Aí você começa a andar sozinho. Aí começa a duplicar, não é? Aí vai falar, foi a nega velha que tá dando surra. Eu não continuei nada, meu filho. Você fechou, né? Quem saiu, quem abandonou foi você. É. Eita. Não é nega velha que tá dando surra, não é isso que tá dando surra, não. Isso faz assim, ó. Olha. Entendeu, meu filho? Você caminha sozinho. Aprende de outro jeito. Você não quis, agora não quero mais. É. Você está no seu livramento. Siga. Está no direito, né? Mas continua caminhando o que quer. Mas graças a nosso Senhor Jesus Cristo, quem tem fé alcança. Não é assim? É. Quem tem fé e é merecedor sempre recebe sobre as mãos. Ah. Só basta saber viver, meu filho. Só basta saber viver. Só basta saber zelar daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo entregou. Se a criação de tudo fosse igual para todos, nada seria diferente, né, meu filho? Ou se você não conseguiu entender, nem vai dizer para você. Enquanto existir aqueles que não carregam o aprendizado, sempre vai existir os ignorantes. Olha. Viu? É. É o viver, viu? Viver, né? A prática, a experiência. Isso. Isso que eu tenho. Viu, meu filho? O que mais a gente quer de nós? Eu quero. Se deixar, ele vai fazer e isso. Nós, fala até amanhã, pai. Não, meu filho. Eu quero falar com vocês uma coisa. É. Mas, vó, por falar em especialidade, então, antes eu até queria falar com a senhora. Dos apetrechos que a senhora trouxe aí. A senhora trouxe uma cruz, um chacoalhinho, a vela não é só branca, tem uma outra coisinha e o macerador. E a senhora falou que tudo isso não tem nada a ver com... É minha forma de trabalho. Trabalho, não tem nada a ver com preferência nem apego. Então explica pra gente, vó. Vamos começar... O seu trabalho, eu tô vendo aí um negócio aqui, um negócio fazendo luzinho... É. Isso. Esse é o instrumento. É, vó. Esse é o instrumento. E olha, pronto. Isso. É o portal da nega velha. O portal, pai? É o portal da nega velha. Oh, é os elementos que ela precisa para ter vir na vida das vocês matérias. Olha, pai. A cruz representa a luz, né? A cruz. É. O pilão, a justiça. E dentro do pilão, a chave. Oh, meu Deus. Aqui, vó, uma série. O remédio. Mesmo que eu não oferte, eu estou levantando o remédio aos necessitados. Hein? Tá. Isso aqui que você faz é chacoalho. É um cachixe. Ah. Aqui eu estou acionando como o sino da igreja. Eu estou evocando as forças espirituais. Pemba sagrada, né? Ponto riscado, que é acabado, que é um registro. A entidade sempre traz o seu registro de trabalho. Esse que eu risco aqui é o da avó, é como um documento, não sei se. Esse é o documento da avó. Eu estou apresentando. Ninguém tem um risco igual ao outro. Não tem. O do pai é diferente. Todos são diferentes. Pode ter milhares de negros velhos. Cada um tem o seu registro. Entendi. E nele está se falando para quem não trabalha, canta e trabalha. Agora, se nega velha vem terra, precisa ser feito, né? É um trabalho naquela lua. Olha, nega velha, você vai lá, naquela lua, você vai trabalhar para abrimento de caminho. O registro é outro. Ah. Olha, nega velha, você vai trabalhar para descarregar outro registro. Cada um. No seu campo. Entendeu, meu filho? A vela que você falou, é. As de duas cores, branca e preta, representa a linhagem dos negros velhos, a corrente dos negros velhos junto ao mundo. Ah, né, filho? Entendi. Tá? Simbologicamente, a gente trabalha às vezes com o topo de Xangô, que é marrom, na Umbanda, é. Porque é o mentor, né? Aí já é outro termo de trabalho. trabalho da gente, como podia estar cabendo a manca, como de repente eu podia estar trabalhando, pedindo forças ao Oxum, aí eu trabalho, com toco amarelo, né, ou na Umbanda, em alguns casos, ajo marinho, né, enfim. Sempre instrumentos de trabalho, mas na lua que Jimbó for acionada numa necessidade e Jimbó não tiver os elementos, Jimbó trabalha do mesmo jeito. Olha! Entendeu, meu filho? Porque Oxalá permite, né? Porque Oxalá permite. Entendeu, meu filho? Sim. Como eu falei, numa água pura se é colocado remédio. Ah. Não é assim? Sim, sim. Põe os fluidos e ali está. E aí a fé da pessoa ativa os fluidos da senhora. Isso. Ah. Você acreditar, você coloca para dentro. É? Isso. Entendi. Mais sim. Sim, bastante. Ô, minha Nossa Senhora. Ô, pai. Quando alguém quer fazer uma oração pro preto velho e chamar a ajuda do preto velho, o que, que ele pode pedir e o que, que ele não pode pedir? Ô, filho, só reza para Nosso Senhor Jesus Cristo para sair a permissão do bom arcanjo da energia do espiritual do meu velho. É só pedir a Deus que se abra a porta do céu para que esse meu velho possa vir na terra e trazer bom fluido da luz e da caridade. Viu, meu filho? É só isso. É saúde, né? É amor, é força e é fé. É só isso. Não vem pedir barra de saia, barra de calça, que se pode não ajudar. Nós não estamos aqui na terra para isso, não. Tá, não, tá certo. Tem umas encantigas que nego canta. Ah. Que é assim. Ah. Oi, meu São Benedito, abençoa minha coroa. Oi, meu São Benedito, abençoa minha coroa. Pelo amor de Deus, meu Pai, não me deixe à toa. Pelo amor pedir uma mensagem final de cada um de vocês, se vocês puderem então falar com as pessoas que estão procurando na espiritualidade através do portal do Preto Velho a força pessoal para vencer a si mesmo, vó. Às vezes a pessoa, eu preciso me vencer, superar minhas dificuldades e aprender a amar igual a vó está ensinando. Passa uma mensagem para ela, uma mensagem final da Vó Maria de Angola. O aceitar que se precisa mudar já é o primeiro ponto, né? Graças a Deus. Abrir o coração e a mente já está se abrindo o canal da alma também. Né, filho? Saber não só pedir, mas agradecer até os espinhos passados. E é onde se fala, quero mudar. Quando se quer mudar, se apaga o passado. E fala, daqui para frente serei uma nova pessoa. Que Deus, primeiramente, sobre todas as forças, possa sempre iluminar o meu espírito. Iluminar os meus mentores. Todos vocês são médiuns, filho. Cada um da sua forma. Né? Quem segue o budismo são médiuns. Quem segue o catolicismo são médiuns, e assim todas as religiões, mas cada uma a sua forma. E as pessoas que querem conhecer a Umbanda, lembre-se, o coração e a vontade de fazer ao próximo é o primeiro passo, é o seu principal instrumento de trabalho. Fazer ao próximo, pedir pelo outro, perdoar, mas é difícil perdoar, falar só de boca. Mas de acordo com as suas atitudes, meu filho, é onde se vai mudando. É querer mudar realmente agia diferente, né? Pedir aos mentores auxiliadores que nos cubram, que Nossa Senhora Aparecida cubra com o manto sagrado dela todos os filhos da Umbanda, as pessoas que querem conhecer, as pessoas que vão escutar, não são seguidores, mas estão para escutar, que as palavras de Vó Maria de Angola passada nessa lua possa não se perder ao vento, mas possa sim ser acolhida no coração de cada um, e que a espiritualidade possa se unir cada vez mais diante das pessoas, sem combate, sem guerras, sem disputas, sem apontar o dedo um ao outro, mas sim dando a mão uns aos outros. Não é, filho? Graças a Deus. Porque a força espiritual é forte, é força. Mas para essa força se chegar, você tem que estar preparado para receber. E na vida espiritual, se há um compromisso, não é simplesmente hoje eu vou fazer, amanhã eu já não quero mais. Ou eu não sou capaz de ter compromisso algum. Aquele que não quer ter compromisso não é médium. Porque médium é um trabalhador da espiritualidade. Então sempre trabalho para a evolução e para que a bandeira da Umbanda, que é a bandeira de Oxalá, possa sempre estar no mastro mais alto. E que possa cobrir a todos, né? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Ô, Padre, passa pra gente sua última mensagem. Ô, meu filho, as palavras desse velho para você. Aqueles que querem nascer dentro da Umbanda, é que há dentro da Umbanda, filho, há duas mãos, há dois olhos, há um coração, há dois pés, que se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o mentor de tudo. É a criação da alegria, é a criação das lágrimas, é a criação da vitória, é a criação da aprovação. É a criação de mostrar aos seus filhos que mesmo passando por dor e sofrimento, almejou um destino. Cada um de vocês tem um destino a ser cumprido nesse mundo. E não se adianta fugir dele, não se adianta culpar a quem se encontra pelo caminho, mas adianta, meu filho, é se nascer, muitas vezes se preciso for, mas em cada nascimento se fazer de melhor para se viver bem. É olhar o pequeno feijão, o pequeno arroz e saber que é um alimento puro, é um alimento que fortalece. É olhar diante daquilo que se teve a oportunidade de se obter no caminho da vida e agradecer a Deus por tudo que foi conquistado e por tudo que foi dado como aprovação. É olhar para dentro do mundo e não se sentir diferente, mas fazer a diferença de amor à humanidade. A religião da Umbanda, ela está aberta a um agrego, filho, de uma luz infinita, que clareia a noite e clareia o dia, que é as mãos de Deus. Quando um filho se está dormindo e acha que está indo em descanso, o corpo descansa e o espírito continua trabalhando. E se o espírito é um trabalhador da vida carnal, existem outros espíritos que precisam ser trabalhadores, que são aqueles que estão à espera de um filho dentro de um templo de Umbanda, para comprar e cumprir a caridade eterna e fraterna do amor. Viu, meu filho? Essa é a mensagem que esse velho deixa. E que Deus e a Virgem Maria ilumine o coração de todos e a vida de todos. Não esperava Nego Miguel Carlos. Não esperava. Mas a velha sabia que Nego vinha. Para dar ao mundo e a você, que não existe, filho, só um, mas existe a união de todos. Viva, filho. graça. Onde existe o homem, existe a mulher. Onde existe a mulher, existe o homem. Onde existe a mágoa, existe a escuridão. Onde existe o desapego, filho, existe também a perca. E onde existe a amargura, existe a guerra. Onde existe amor, existe a paz. Por isso que você entra dentro dessa casa e se sente bem, filho. É. Porque dentro dessa casa o amor e a paz e a luz são três pontos, meu filho, que não deixam de se viver aqui dentro. E que cada um, filho, não seja uma simples matéria ou uma carne, mas que cada um seja uma casa de amor, de esperança e de verdade. Viu? Graças a Deus. Me dê a sua mão, me dê o seu amor, que eu quero te dar um aperto de mão. Oxalá nos criou, oxalá nos uniu, semeou o amor e a tristeza sumiu. Oxalá nos criou. Cada um de vocês, viu? Que dia está aqui no meu lugar, né? Vamos te mostrar. Graças a Deus, professor. Muito obrigado pelo presente. Agora me sinto muito honrado. Vou. Não é brilhante. Seja uma luz, seja uma luz. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Tá lascado, né? Que daí vai passar de novo. Nosso Senhor, desde o que te abençoe, Senhor, para que já lhe fosse em seus próximos anos. E caminho de paz para nós. Que o Senhor, na misericórdia divina, que Deus, Pai Todo-Poderoso, meu Pai, possa dar o direito de todos viverem no mundo, semelhando a igualdade, a esperança, o amor, para que possam viver melhor. Assim seja, assim será. Em teu nome, Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome da Virgem Maria Imaculada da Conceição, em nome de São Miguel, São Marcos, São Lucas, São Expedito, em nome das forças espirituais de todos os oráculos, assim seja, assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Também, dormi, né? Eu sentadinho na cadeira, vou me pegar. Como é que foi, Pai Silvio? É assim, eu encontro nessa energia, o Vô Miguel é uma divindade muito especial para todos nós aqui na casa, junto com a Vó Maria, né? Sim. O Vô Miguel é aquele que todas as vezes que a gente faz o coroamento na casa, ele vem participar das consagrações, é uma divindade de muito amor, de muito respeito. Eu estava ali assistindo o trabalho que você estava fazendo com a Vó Maria e já começou, sentia o lado do sono, eu comecei a já se desagregar do meu corpo físico, né? E a divindade foi se aproximando. Então é gratificante ter essa junção, essa união das duas divindades trabalhando, que é muito importante para a religião, é muito importante para o trabalho que você está fazendo, concluindo, que eu tenho certeza que vai ser bem recebido por muitas pessoas, né? E o intuito da nossa casa com essas divindades é mostrar que a Umbanda é amor, é paz, é o afeto do carinho, do respeito com a família, é tudo aquilo que nós aprendemos a todos os dias com os nossos mentores espirituais, com as nossas divindades. Nós precisamos fazer com que essa força ganhe espaço no mundo, porque muitas pessoas veem a religião, veem a Umbanda, a prática desse lado, como um negro, como um obscuro. Não, é uma religião de muita força, de muita luz, tem muito a dar para todos nós que fazemos vivência nesse mundo que se chama Terra. Né? Nós precisamos do auxílio espiritual constante na nossa vida. Nós precisamos realmente ser ali abraçados por alguém que conforte o nosso dia, o nosso coração, a nossa alma, porque as tempestades da nossa vida já são tantas de desigualdade, desrespeito. E se fazer existir isso dentro da religião, de todas as religiões, é muito amargo. Nós precisamos entender que Deus, quando nos criou, também nos deu o direito de conhecer outros e outros e outros irmãos que não faziam parte da nossa vida, que são eles, os espíritos. Espíritos que nos dão a oportunidade de um simples gesto de incorporamento, aprender uma infinidade de coisas que vai somar no nosso dia a dia, na nossa noite, na nossa vida. Então, para todos os nossos irmãos praticantes da religião, aqueles que estão conhecendo, querendo conhecer o que é a religião espírita, o que é a Umbanda, eu digo assim, a Umbanda é paz, amor, é esperança, é você olhar diante dos olhos do outro e desejar que ele almeje a felicidade, a prosperidade, o caminho aberto. É você ver um irmão que está passando por um problema, por uma dificuldade, e emanar palavras que dê a ele força e não derrotas em palavras. Porque hoje o ser humano ele está carente de tantas coisas, está necessitado de tantas coisas, de afetivo, de tantas coisas que a vida no decorrer da semana, dos dias, dos anos, vem batendo na porta, que às vezes eu vejo pessoa entrando em depressão, às vezes eu vejo pessoas se isolando, às vezes eu vejo pessoa não querendo viver mais em comunhão com outras pessoas, vejo pessoas esquecendo do amor familiar. E se você começar a interagir dentro da Umbanda, se você começar a fazer um tratamento, desculpa, espiritual, dentro da Umbanda com os guias, você pode ter certeza que a mão de Deus vai estar tocando você e você vai sarar de todas essas coisas. Graças a Deus. Quando você passar a praticar realmente aquilo que Deus quer que você faça sadiamente, o que foi enviado para a sua vida. Então nós estamos aqui dentro do templo do Caboclo Taiguara, né? O grande mentor dessa casa, nosso pai, que eu não canso de dizer o nome dessa divindade, todos os trabalhos que são feitos, mesmo que ele não esteja na terra, nós estamos aqui prontos a receber quem quer que seja, que venha nos visitar e também, em nome de Deus, tentar dar auxílio, condição e trabalho de ajudar essas pessoas. E que isso possa ser somado hoje, amanhã ou depois, na vida de quem realmente busca encontrar Deus. Deus também está vivo dentro desta casa. Pode ser sempre. Paz, força, luz no coração de todos. Graças a Deus. Qual que é o canto um ponto do Pai Taiguara? Eu sou filho de aldeia, eu sou filho do Congá. Eu sou filho dessa aldeia, eu sou filho do Congá. Eu sou filho de pai taiguara, caboclo do Jurema. Eu sou filho de pai taiguara, caboclo do Jurema. A lua clareia o céu, as águas são de Iemanjá. As pedreiras são de Xangô, pai Aira. As pedreiras são de Xangô, pai Aira. Eu sou filho dessa aldeia, eu sou filho do Congá. Eu sou filho dessa aldeia, eu sou filho do Congá. Eu sou filho de pai taiguara, caboclo do Jurema. Eu sou filho de pai taiguara, caboclo do Jurema. Ô, que caboclo! Salve a força do caboclo taiguara.